Big Play. Bem, amigos do Big Play, está no ar o seu podcast sobre as principais ligas americanas. Na apresentação do nosso programa de hoje, estou eu, Pedro Vitor, na presença dos meus ilustres companheiros, Richard Militão. E aí, Richard, tudo bem? Fala, PV, tudo certo? Vamos com tudo hoje. Várias rebatidas e é tudo nosso. E nosso parceiro Juliano Damas. E aí, Ju, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você falou bem, amigos. Eu tava me sentindo na Globo Sport TV. Eu tava achando o Caio Ribeiro já. Quase o programa errado, né? E nesse podcast de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a MLB, que é a Major League Baseball. Vamos falar um pouco mais sobre como está a temporada, já está aí basicamente na metade. Vamos falar os times que estão bem, os times que estão decepcionando. E também vamos trazer algumas notícias nesse programa informacional de hoje. E aí, Richard e Juliano, o que vocês pretendem debater nesse programa de hoje? A gente vai falar, por exemplo, do quem está liderando, né? Os Astros, os Dodgers. Vamos discutir um pouco dessa temporada também e falar sobre o draft da MLB, que aconteceu semana passada, na segunda-feira. E, para quem não conhece muito esporte, é um draft um pouco diferente, né, Richard? É, isso aí. São 40 rodadas. Impressionante, né? Tipo, na NFL a gente tem 7, na NBA a gente tem 2 rodadas só, então tipo, é um número muito superior em comparação às outras ligas. Mas a gente vai dar um apanhado geral, assim, trazer os 5 principais jogadores que foram selecionados nessa rodada e também fazer um acompanhamento geral da liga. E esse nosso podcast dessa vez vai ser um pouco mais curto, mas só que mais informacional, trazendo notícias que estão acontecendo ao longo dessas semanas. E se você que está nos escutando não ouviu o nosso primeiro podcast sobre a MLB, não perca tempo. Entre no nosso site bigplaypodcast.home.blog, vá na aba MLB e dá o play. Por lá a gente deu um mergulho aí pela história da liga, falamos sobre principais jogadores, principais franquias de todos os tempos e também explicamos sobre as regras do jogo, porque de fato o beisebol é mais complicado de se entender. Mas então vamos começando com algumas notícias que aí permearam esse mundo do beisebol nos últimos dias. Ídolo do Boston Red Sox é baleado pelas costas na República Dominicana. Aí nós temos a notícia de que o Big Papi, um dos grandes ídolos aí, um dos grandes nomes da história do beisebol, acabou tendo esse problema na República Dominicana. Ele que se aposentou em 2016 e é um dos grandes nomes da MLB, né? Não, eu tomei um susto quando vi essa notícia, né, na madrugada de ontem. E é uma notícia estranha, porque ainda não sabe direito qual foi a motivação, né, do atirador. Não sabe se foi um atentado contra o Big Papi em si, se acabou pegando de raspão. Mas parece que tá tudo certo com ele, tá fora de perigo, mas foi um susto aí para os amantes do esporte, né, Richard? Com certeza, ainda mais se tratando de um nome tão grande como o Big Papi, né? Tipo, um cara que foi tricampeão da World Series aí, né? E a gente espera que nada de mal aconteça com ele, porque perder um nome desse, perder um cara como esse seria algo, tipo, muito significativo. Tomara que dê tudo certo para o Big Papi. É isso mesmo, e o Big Papi que conquistou por 3 vezes o World Series, né? Em 2004, 2007 e 2013. E agora, mudando de assunto, o que falar sobre Chris Sale, hein? Ele se tornou o segundo pitcher na história a arremessar 2 entradas imaculadas em uma mesma temporada. Pois é, o Chris Sale é um dos principais pitchers, né, da MLB. Não é à toa que ele foi 7 vezes All-Star da liga. E esse feito é uma coisa assim surpreendente, né? Tipo, pela segunda vez na história alguém conseguir esse fato. E a entrada imaculada, só explicando pra galera que não sabe muito, não entende, é que quando existem 3 jogadores pra você eliminar e você pegar o bastão novamente. E aí o Sale conseguiu 3 strikeouts nesses 3 jogadores. Ele arremessou 9 bolas, então tipo foram 3 na primeira, eliminou 1. 3 na segunda, eliminou outro. E 3 e eliminou o terceiro. Então é um fato assim bem significativo, tipo 9 arremessos e 9 arremessos na direção da zona de strike é uma coisa bem surpreendente. Ah, parabéns, né? Só isso que eu posso falar, comentar do importantíssimo feito do Chris Sale do Red Sox, que não vem tão bem, né, Richard, nessa temporada. Pois é, o Sox ano passado carimbou a World Series, né, com uma campanha fantástica, tipo, fez a melhor campanha da história da franquia na última temporada, mas nessa equipe vem muito mal mesmo. Mas isso aí é assunto pra depois, aguarde no podcast que daqui a pouco a gente fala sobre o Red Pois Sox. Pois é, eu sou um pouquinho ansioso, sabe? Ah, é? Então, tá bom. E somente Lefty Groove e o Sale, que a gente comentou agora, que como conseguiram... Como é? Se não me engano, Groove, tem uma cantora que chama Groove também, não tem? No nosso país? Aí, Left Groove. Muito interessante. E o próprio Sale, que alcançaram a marca em uma mesma temporada. Então, realmente, ele merece os parabéns. E continuando do nosso giro, essa é uma marca bem relevante, que o mês de maio terminou com um recorde de home runs na MLB. Então foram 40 rebatidas na rodada da sexta-feira, que foi um recorde que já durava aí 2 anos, Richard. Pois é, desde agosto de 2017 a gente não tinha um número tão expressivo assim de home runs, né? Isso a gente pode comprovar pelas grandes campanhas que algumas equipes vêm fazendo, como por exemplo o Houston Astros e também o Dodgers, que tem um ataque assim bem bacana, um ataque que vem produzindo bastante. Então, esses caras estão fazendo trabalho bem feito. E os times principais que estão se destacando na temporada vêm se destacando muito pelo ataque, né? Muito pelo poderio ofensivo. Tanto o Dodgers, tanto o Astros estão contribuindo bastante para que esse número tão alto, né, de home runs em maio. E já que o Juliano deu a brecha, podemos falar agora sobre Houston Astros, que estão aí muito bem na Liga Americana, e também sobre Los Angeles Dodgers, que estão muito bem na Liga Nacional. Então aí já chegamos mais ou menos na metade da temporada. Quase, quase. Deve estar um pouquinho para frente de um terço, mais ou menos. E o desempenho deles, por exemplo, do Dodgers, é 68% de aproveitamento. Então as duas equipes aí estão fazendo um bom papel até aqui. Pois é, o Houston Astros já no ano passado já veio com um desempenho muito forte, né? Assim como o Los Angeles Dodgers, que chegou na World Series, mas acabou sendo derrotado para o Boston Red Sox. E o que impressiona é o desempenho em casa dessas duas equipes, né? Se a gente for parar para pensar, o Astros está com uma campanha de 24 vitórias e 9 derrotas, né, em seus domínios. E o Los Angeles Dodgers com 25-7. Então, tipo assim, são campanhas impressionantes dentro de casa. É um ponto, assim, bem importante para a gente levantar isso. É, eu acho que o Astros está, inclusive, um degrau acima dos Dodgers, né? É porque os Dodgers eu acho que estão liderando também a Liga Nacional, porque algumas equipes estão decepcionando, como o Philadelphia Phillies, o St. Louis Cardinals, que se reforçou muito bem, mas esses reforços não estão produzindo tanto quanto se esperava, e por isso que o Dodgers vem sobrando e vai classificar provavelmente com a melhor campanha. Mas eu tenho uma dúvida ainda, vamos ver como os Dodgers vão se comportar nos playoffs. Já o Astros, eu acho que o Astros é o principal. Eu apontaria, inclusive, hoje como principal candidato ao título. Pra mim, vai chegar na World Series sem muitos problemas. Vamos ver se vai dar continuidade. A gente sabe que as lesões nesse meio de temporada impactam bastante. Mas não é tanta surpresa assim, né, a campanha dos dois. São dois times que já estavam esperando que fosse bem. Pois é, apesar de, como você disse, na Conferência Nacional a gente tem. As equipes talvez estejam um pouco decepcionando, principalmente Philadelphia Phillies, eu acho, né? Apesar de ter trazido o Bryce Harper com um salário astronômico, mas na Conferência Americana acho que a gente tem um pouquinho mais de igualdade ali. A gente tem o New York Yankees, que está com uma campanha legal, né? Vem liderando a Divisão Leste com 40 vitórias e 24 derrotas. Mas só complementando, o Yankees está sofrendo bastante lesões ultimamente, né? Mas mesmo assim está conseguindo manter a liderança. Pois é, eles estão liderando ali a Divisão Leste com 40 vitórias e 24 derrotas, seguida, claro, do Tampa Bay Rays. Só que não tá tendo aquela concorrência do Boston Red Sox, que tá só com 34 vitórias, né, nessa temporada. Então, eu acho que o Yankees e também Minnesota Twins é um time que vem jogando muito bem, com 43 vitórias e 21 derrotas. É a surpresa da temporada é o Twins, né, até agora. É, sem sombra de dúvidas. Então, eu acho que esses dois times podem dar um pouquinho de trabalho ali para o Houston Astros, projetando assim uma futura pós-temporada. Não que o time do Twins seja ruim, mas ele vem de um 2018, chegou aos playoffs em 2017 e teve um 2018 bem ruim, né? Mas esse ano parece que eles retomaram praticamente sem muita mudança, basicamente, tirando algumas contratações pontuais, é basicamente o time do ano passado e mudou da água pro vinho, né? O time tá bem quente, né? Como eles gostam de dizer nos Estados Unidos, bem forte pros playoffs. Não sei ainda se vai conseguir a classificação direto ou via wild card, mas eu garantiria, eu acho que, a não ser que aconteça algo muito diferente, eu garantiria o Twins já nos playoffs, né? E vale ressaltar que dos últimos 10 jogos, os Dodgers venceram 8, e os seus grandes rivais aí, os Giants, já não estão tão bem assim na tabela de classificação, ocupam aí a última posição na divisão Oeste, então o seu aproveitamento de cerca de 40%, então um time está muito bem, o Dodgers muito bem, já o Giants já está na parte de baixo. E agora, pessoal, falando um pouco mais sobre as franquias de Nova York e os Yankees, uma equipe tão tradicional no cenário do beisebol. Como vocês veem esse processo de renovação, de novos jogadores? Como está essa fase, tanto dos Yankees como das franquias de Nova York? Os times da cidade de Nova York não estão colaborando tanto ali que nem o Yankees. O Yankees vem liderando a Divisão Leste, como a gente já disse, né? Chegou nos playoffs ano passado, mas se a gente pegar o Jets, se a gente pegar o Giants... Na NBA, o New York Knicks vem numa situação drástica, é uma coisa assim muito complicada que o Knicks vem sofrendo nos últimos anos. É só o único que tá se salvando ali junto com o Yankees, dá pra, que a gente pode falar, é o Brooklyn Nets, né, que fez uma boa campanha nessa última temporada da NBA, né, mas também não é aquele time contender, aquele time que vai chegar pra vencer o campeonato. Talvez pra próxima temporada, com o reforço de alguns jogadores na free agent e tudo mais, talvez o Nets pode ali chegar junto com o Yankees como um dos times de bons patamares em Nova York. E o engraçado de Nova York é que é um mercado muito forte, né? O maior mercado americano junto com Los Angeles. E qualquer coisa que os times de Nova York façam é sempre cercado de muita mídia. É uma boa campanha é extrapolada quando acontece, e uma campanha ruim também. É como se fosse o fim do mundo quando acontece também. Então é 8 ou 80 também as coisas em Nova York. Tanto, por exemplo, é o Tampa Bay Rays, né? Que tá fazendo uma campanha, acho que até parecida, se não me engano. É campanha igual, de 40 vitórias, 24 derrotas. E não tem essa mídia toda, porque é um time que não tem muita tradição. Tampa Bay é uma cidade pequena, né? Várias vezes menor que Nova York. Então é engraçado como essas coisas acontecem em Nova York. Então, não só no beisebol, mas em todos os esportes em si, né? As coisas em Nova York são de outro planeta. E como já é também de costume nos esportes americanos, na MLB nós também temos o draft, que é aquele sistema de recrutamento. E vocês já estavam aqui comentando em off que o esquema na liga de beisebol é um pouco diferente das outras ligas que nós já comentamos aqui no, em podcasts anteriores? É bem diferente. O draft da MLB aconteceu segunda-feira, dia 3 de junho. Agora, e ele, o Gide falou já na apresentação, tem 40 rodadas, então cada time escolhe mais ou menos 40 jogadores. Isso é muito mais do que as outras ligas americanas. E o que acontece também é que muitos jogadores, apesar de ser draftados, acabam nem jogando, né, pelas ligas. E também ele é um draft que ele é feito no meio da temporada, quer dizer, a MLB tá rolando já e o draft foi agora. Então muitos desses jogadores acabam nem estreando esse ano, estreando ano que vem, passam pelas ligas menores primeiro para pegar experiência, que é uma coisa que muito forte da MLB, do beisebol, né, de ter esse desenvolvimento nas outras ligas, algo que também, apesar da NBA ter a J-League também, né, não é tão comum. E na MLB pode se draftar o jogador direto do high school, né? Com 17 anos já vem, já pode entrar na liga. O que acontece também, muitos jogadores imaturos, não tão prontos ainda, o que acaba fazendo esse fato de jogar primeiro para pegar experiência ficando mais forte ainda, né? Bom, então trazendo aqui alguns jogadores que foram selecionados, né? A gente tem como a pick 1 e a principal e primeira escolha, a gente tem o Adley Hutchman, que é da Universidade de Oregon State. Ele foi selecionado pelo Baltimore Orioles, né? Ali na primeira posição. Ele é um catcher, né? E é o sexto catcher na história a ser escolhido na primeira posição geral. Tipo, uma coisa assim, meio surpreendente. Se você pensar em inúmeros drafts, apenas o sexto catcher ser escolhido na primeira posição geral é algo meio surpreendente. E vale a gente destacar que esse jogador que o Richard falou tem apenas aí 21 anos, né? Todos são jovens, e ele foi eleito melhor jogador da College World Series de 2018, que é um torneio universitário que define o campeão nacional de beisebol. E também esse catcher, o Hutchman, vem de duas excelentes temporadas na NCAA, acumulando um aproveitamento aí de praticamente 35% no bastão, uma marca relevante. Já era esperada essa escolha do Baltimore e fica a torcida aí para os torcedores do Baltimore ver se consegue mudar, porque o time já vinha mal no passado, vem mal nessa temporada, vamos ver se essa escolha, se o Hutchman consegue mudar o patamar do time, né? E a segunda escolha, Richard, foi do Kansas City Royals, não é isso? Bom, o Kansas City Royals ali com a segunda escolha acabou selecionando o Bobby Witt Jr., né, de Coyville, que é uma escola, né, como o Juliano disse. Jogadores da MLB são draftados via high school. Era assim na NBA também, recentemente. Inclusive o LeBron James foi draftado pelo high school. Ah, não consegue, né? Tem que colocar o LeBron James. Ah, você sabe que é uma coisa que é maior do que... Fala do Kansas City Royals, fala. Baseball, baseball. Hoje é baseball, vai, fala. Pois é, então o Bobby Witt Jr., ele é filho de um ex-jogador da MLB, né? E na última temporada no colegial, ele acumulou 48,9% de aproveitamento no bastão. 15 home runs e 11 strikeouts sofridos. Então, é um jogador aí com uma produção ofensiva muito boa e deve ajudar muito o Kansas City Royals na próxima temporada. E quando vem falando assim que tem Junior no nome, é igual nosso parceiro Juliano Damas. Não, eu já... O mesmo nome do seu pai, Bob Witt também. Não, eu já tenho o meu jogador preferido para a próxima temporada, que é o Bob Witt Jr., porque todos os Juniors Eu torço para o sucesso de todos eles em qualquer esporte, porque o Júnior tem que ser respeitado, entendeu? Só porque tem o nome de Júnior quer depreciar o nome? Por favor, respeite. E o Bob Witt, o pai, né, foi campeão da World Series pelo Diamondbacks. Então aí é algo para o seu filho se inspirar. É de família, né, o talento. Mas continuando com as escolhas do draft, na terceira colocação tivemos a escolha do Chicago White Sox. É Andrew Vaughn, da Universidade da Califórnia. É um jogador que tem um potencial ofensivo que chama atenção, né, Richard? Pois é, com certeza. Durante a terceira temporada dele na NCAA, foram 52 jogos, foram 14 rebatidas duplas, 15 home runs, 50 corridas impulsionadas, né? Então, assim, a gente vê que ele tem um desempenho ofensivo muito bom. Deve ser um jogador ali que não vai chegar já jogando esse ano no Chicago White Sox, deve ser um jogador que vai ficar ali nas ligas de desenvolvimento, mas que com certeza vai poder ajudar muito nesse futuro próximo do White Sox. É, e o destaque é que ele venceu o Golden Spikes Award, né, o prêmio dado ao melhor jogador amador dos Estados Unidos no ano passado, em 2018, que contribui também para essa escolha tão alta por parte do Chicago White Sox. E partindo agora para o nosso encerramento do top 5, das principais aí, das primeiras escolhas, o Miami Marlins também trouxe um jogador aí com nome diferente, Richard. Eles escolheram o outfielder J.T. Bladey, da Universidade de Vanderbilt. Eu adoro o nome dessa universidade, parece vilão de Star Wars, alguma coisa do tipo. Pô, eu já acho que parece o nome de um jogador da Holanda, né? Tipo Van Persie, Van Der Sar. Van Persie e Vanderbilt no ataque. Não, eu acho que parece o nome de Pokémon. Lembra daquele Vanderbolt? Aquela Bolt, alguma coisa assim parecida no Pokémon? Que aleatório foi isso. Tá bom. segue. Mas vamos lá, o jogador ele se destacou dentro de um dos melhores programas de beisebol universitário, né, dos Estados Unidos. E apresentou alguns números bem interessantes, 35% ali de aproveitamento no bastão e 68 corridas impulsionadas. E aí que na quinta escolha nós tivemos o Detroit Tigers trazendo Riley Greenay. Não sei se é assim que pronuncia, mas me fale melhor você, Richard. Boa escolha ou não? Riley Greenay. Eu acho que vai ser uma boa escolha sim, né? É a primeira vez desde 2014 que os Tigers usam essa escolha mais alta, né? Ele também é um outfielder, né? E no seu último ano jogando no colegial ele teve bons números mesmo. Foram 42% de aproveitamento no bastão, 8 home runs e 27 corridas impulsionadas. Além disso, a gente pode destacar também que ele ajudou a seleção dos Estados Unidos a vencer o Pan-Americano Sub-18 de beisebol, com 3 home runs e 18 corridas anotadas. E agora, já chegando à reta final desse programa informacional sobre o beisebol, gostaria de perguntar para vocês, fazendo uma análise sobre o draft, a gente comentou sobre as 5 primeiras escolhas, tem alguém que vocês gostariam de destacar, que o pessoal que está nos ouvindo pode ficar de olho nesse jogador? Eu acho que o Bobby Witt Jr., né, que foi draftado pelo Kansas City Royals ali na segunda escolha, talvez seja o jogador mais promissor aí desse draft. A gente vê as estatísticas dele, né, você pegar um jogador com 48% de aproveitamento no bastão é uma coisa bem significativa, ainda mais jogando no high school, né, que não tem toda a preparação quanto a NCAA, e são 15 home runs e 11 strikeouts sofridos apenas. É um jogador aí que pode acrescentar muito ali pro ataque do Kansas City Royals, talvez na próxima temporada, né, porque é muito difícil um jogador já chegar assim do draft e entrar no time principal, né. Talvez ele joga na liga de desenvolvimento. Então, eu acho que eu apontaria, sim, o Witt Jr. como um dos principais talentos dessas 5 primeiras escolhas. E a reformulação, eu concordo com você. A reformulação do Kansas City Royals passa muito também sobre ele, né? Vamos ver se não só ele, como as outras escolhas. A gente sabe que a equipe vem renovando o seu plantel. Talvez, nos próximos anos, consiga uma equipe mais forte, né? Esse ano também o Kansas City tá embaixo na tabela. Dificilmente vai conseguir uma classificação para os playoffs. Vamos esperar aí que ocorram mudanças na franquia de Kansas City. Então, valeu demais, Juliano. Valeu demais, Richard. O bate-papo foi bem interessante. Deu pra gente ficar um pouco por dentro das novidades da MLB. Então, já vamos nos despedindo dos nossos ouvintes. E em breve nós retornaremos para mais programas sobre as ligas americanas. Um abraço e até a próxima, Richard. Valeu demais, PV. Foi bom falar sobre a MLB, né? Tipo, ainda mais quando a liga tá nesse meio, pegando fogo. Vários jogos interessantes aí. Tomara que esse final de temporada seja bem eletrizante e que também os playoffs daqui uns meses sejam tão empolgantes quanto. Valeu, Juliano. Valeu, PV. Um abraço a você, o Richard e aos ouvintes. É muito legal dar essas gotas de conteúdo aqui no podcast. E vamos ao momento divulgação. Fique por dentro das nossas redes sociais. Estamos no Twitter como _BigPlay e no Instagram como BigPlayPodcast. Além disso, temos também um site, que é o bigplaypodcast.home.blog. No site nós vamos colocar todos os podcasts que foram gravados, que estão sendo produzidos ainda por nós. E em breve uma novidade, viu? Teremos também um guia explicativo para que você possa ver e ficar por dentro de todas as ligas americanas. Então me despeço por aqui, um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal!